Agora passamos pro Nidorino. Nidorino é o típico nervosinho que ataca mesmo sem ser provocado. A ponta de seu chifre afiado contém um poderoso veneno. Seu ataque de cabeça pode acabar com um oponente em poucos segundos. Para evitar problemas, mantenha-o afastado de crianças pequenas e animais.